Olá, tudo bem? Aqui quem fala é a pastora Tânia Ortiz, do canal Buscando a Deus. E vamos continuar a leitura do nosso livro, Em Busca de Deus. Descubra o Deus pelo qual o seu coração anseia. Livro escrito por Sean McDowell e Stan Jones. Leitura atualizada pela BV Books. Então, hoje nós estaremos nas perguntas. Pergunta 1. Se Deus é realmente bom, por que existe o mal e o sofrimento? As perguntas sobre o mal e sobre Deus já não são mais restritas à teologia. O problema do mal nos dias de hoje é filosófico, político, moral e espiritual. E as pessoas já não se contentam em focar apenas nos meios de cessar o mal e o sofrimento. Apesar dessa continuar sendo uma questão importante, atualmente o foco principal é tentar entender por que Deus não acaba com o mal e o sofrimento. Essa é uma pergunta que todos estão fazendo, ateus, céticos e até cristãos. O colunista do New York Times, Ross Douthat, nos fornece um contexto. Assim como as nossas vidas têm sido mais longas e mais confortáveis, o nosso sentimento de indignação para com o sofrimento humano, a sua abrangência e aparente casualidade, também cresceu de maneira mais nítida. O argumento de que uma divindade não poderia ter feito um mundo tão repleto de crueldade é muito utilizado pela polêmica ateísta. E todo desastre natural inspira um ciclo de exames de consciência sobre a forma de conciliar a onipotência de Deus com a angústia humana. A polêmica ateísta, a qual Douthat se refere, assume os atributos positivos de Deus e os utiliza para criar um argumento sobre não existência dele. Este é um argumento clássico que vem sido oferecido pelos ateus ao longo dos anos. Um Deus Todo-Poderoso seria capaz de eliminar o mal? Um Deus Todo-Poderoso gostaria de eliminar o mal? Um Deus onisciente saberia como eliminar o mal? Mas o mal existe. Portanto, Deus não é Todo-Poderoso, Todo-Bondoso e muito menos onisciente. Por isso, o Deus do cristianismo não existe. Superficialmente, essa sequência lógica parece fazer sentido devido ao fato de haver tanto mal no mundo. Deus não existe. O problema é que esse argumento é o que três primeiras declarações das quais esses argumentos prevalecem ou desaparecem são fundamentalmente falhas. Vamos observar cada uma delas para ver se estão sólidas e bem construídas. Primeiramente, um Deus onisciente seria capaz de eliminar o mal. Essa declaração assume que o Deus pode fazer qualquer coisa, mas é uma falsa premissa. Ao dizer Deus é onipotente, não significa que ele pode fazer algo que viole o seu caráter ou uma qualidade que o define. Por exemplo, Deus não pode mentir porque é santo. Deus não pode errar porque é perfeito, e Deus não pode deixar de existir porque é eterno. Há mais uma coisa que Deus não pode fazer. Ele não pode criar agentes com moral livre e garantir que eles sempre façam a melhor escolha. Essa declaração faz parte de um argumento relativamente recente chamado livre-arbítrio, desenvolvido pelo filósofo Alvin Plantinga. É mais ou menos assim: o mundo com uma boa moral é melhor do que um mundo que não a possui. Somente agentes livres são capazes de ter uma boa moral. Nem mesmo Deus é capaz de criar agentes com uma moral livre e que nunca façam o mal. Portanto, não está ao alcance de Deus criar um mundo composto por boa moral, mas nenhuma imoralidade. No cerne desse argumento está a ideia de que Deus não pode criar agentes verdadeiramente livres que não tenham a liberdade para escolher fazer o mal. Se eles não tivessem essa liberdade, não seriam agentes verdadeiramente livres. Em outras palavras, até mesmo um Deus Todo-Poderoso é incapaz de evitar o pecado sem remover a nossa liberdade. Em segundo lugar, um Deus Todo-Poderoso gostaria de eliminar o mal. Essa declaração falha ao reconhecer a verdadeira definição de bondade no que se refere a Deus. Bondade é mais do que gentileza, é mais do que tentar fazer as pessoas felizes, como definiu Wayne Grudem. A bondade de Deus é o último nível de bondade e tudo o que Deus é e faz é digno de aprovação. Quando o Senhor criou o universo, ele o pronunciou bom em cada estágio. Gênesis 1:31. Essa bondade inclui a criação divina dos agentes com livre moral, pessoas que possuem tanto a liberdade de fazer o mal quanto a liberdade de fazer o bem. E qual seria a máxima bondade de todos os seres livres? É o amor. Mateus 22, 36 e 39. O que é impossível sem a liberdade? Seja amando livremente a Deus ou ao nosso próximo. Peter Kreeft coloca desta forma: porque Deus não criou um mundo sem a liberdade humana. Perdão, é uma pergunta. Por que Deus não criou um mundo sem a liberdade humana? Porque seria um mundo sem seres humanos. Seria um mundo sem ódio? Sim. Um lugar sem sofrimento? Sim. Mas seria também um mundo sem amor, o que há de mais valoroso no universo. Esse sentimento tão nobre jamais seria experimentado, o verdadeiro amor. O nosso amor por Deus e pelo próximo requer uma escolha, mas é na concessão dessa escolha que surge a possibilidade das pessoas escolherem o ódio. A terceira declaração afirma que um Deus onisciente saberia como eliminar o mal. Essa declaração afirma que Deus não sabe como parar o mal. Não sou um tanto quanto arrogante alguém achar que sabe o que Deus sabe e não sabe. Pense em você por um instante. Só porque você não faz algo, não quer dizer que não saiba como fazer. O mesmo princípio aplica-se a Deus. Só porque ele não elimina o mal, não quer dizer que ele não saiba como fazê-lo. Deus está sendo paciente. É possível que Deus, mesmo sabendo como eliminar o mal, esteja adiando esta ação para o nosso bem? É exatamente isso que o apóstolo Paulo diz. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. 2 Pedro 3:9. O negócio é o seguinte: Deus sabe como lidar com o mal, mas está sendo paciente conosco. Ele optou por não agir com o seu conhecimento para destruir o mal, porque nos ama e sabe que destruindo o mal estará nos destruindo. A autora de best-sellers, Joni Erickson Tada, uma tetraplégica que luta também contra o câncer, expressa essa verdade com entendimento e eloquência. A regra de outro é que nós passamos pelo sofrimento para vivermos em um mundo caído que está gemendo sob o peso de uma árdua maldição. Se a bondade de Deus significa livrar-nos do pecado, também significa que ele terá de livrar-se dos pecadores. O Senhor é um Deus de imensurável generosidade e misericórdia, por isso está evitando a execução do sofrimento. Ele não está fechando as portas do sofrimento até que haja mais tempo para reunir mais pessoas na congregação da comunhão de Cristo. Só porque o Senhor não está eliminando o mal não significa que ele jamais o fará. Em algum momento no futuro, Deus cuidará do mal de uma vez por todas. Noam Jezler e Ron Brooks escreveram: se reformularmos o argumento para corrigir esse descuido da perspectiva temporal, o mesmo acaba por ser um argumento que justifica a Deus. O argumento ficaria mais ou menos assim: se Deus é todo-poderoso, ele derrotará o mal. Se Deus é todo-poderoso, ele poderá derrotar o mal. Ele pode derrotar o mal. O mal ainda não foi derrotado. Portanto, Deus não só pode, como derrotará o mal um dia. Você é capaz de viver com essa promessa? Para falar a verdade, é preciso ter fé, porque você ainda não consegue ver o que acontecerá. Mas irá acontecer. O mal será derrotado. Jailer e Brooks concluem: não há nenhuma dúvida de que isso ainda não aconteceu, e Deus é tudo o que acreditamos que seja. É porque não esperamos o suficiente. Deus ainda não acabou. O capítulo final ainda não foi escrito. Aparentemente, Deus prefere lutar com as nossas vontades rebeldes do que reinar absoluto sobre as rochas e os montes. Aqueles que anseiam por uma resolução mais rápida para o conflito terão que esperar. Deus tem um propósito quando sofremos? Acreditar que Deus algum dia cuidará do mal não oferece muito conforto para aqueles que estão sofrendo neste momento. Como lidamos com o nosso próprio sofrimento? Qual seria o propósito de Deus para os acidentes e doenças que sofremos ou para a perda de amigos e entes queridos? Essa foi exatamente a experiência de Jó, um dos personagens mais conhecidos do Antigo Testamento. Jó é descrito como um homem íntegro, reto e alguém que era temente a Deus e desviava-se do mal. Jó 1:1. E mesmo sendo assim, em um curto período de tempo, Jó perdeu seus bens, filhos, casa e até a sua saúde. Ele estava sofrendo tanto que amaldiçoou o dia em que havia nascido e exigiu seu direito a uma audiência diante do Criador do Universo. Para a decepção de alguns, Deus jamais disse por que permitiu o sofrimento de Jó. Ao invés disso, ele o instruiu a respeito do seu lugar no universo, fazendo a ele uma série de perguntas: Onde estava tu quando eu fundava a terra? Faze-me saber se tens inteligência. Jó 38:4. Ou desde os teus dias desde deste ordem à madrugada, ou mostraste a alvo o seu lugar, para que pegasse nas extremidades da terra e os ímpios fossem sacudidos dela. Jó 38:12-13. Se você está familiarizado com a história de Jó, já deve ter imaginado como teria sido diferente o desfecho se Deus tivesse simplesmente dito o motivo de seu sofrimento. Afinal de contas, era isso que ele queria saber. Mas será que teria feito alguma diferença se Deus tivesse dado alguma justificativa filosófica para o mal? Isso seria como Jó ficar satisfeito? É pouco provável. Explicações são o que nós menos precisamos quando estamos sofrendo. O que nós precisamos é de conforto. Talvez seja uma das razões pelas quais Deus permite que soframos. Talvez Ele permita que nós passemos pela dor para que alcancemos o próximo em sua dor, no intuito de confortá-los. Talvez Ele permita que nós passemos pelo mal para suavizar os nossos corações e nos dar uma visão para alcançarmos um mundo ferido e fragmentado. Tudo ficará bem. Alguns anos atrás, Stan, reuni algumas pessoas para orar fervorosamente por um amigo querido que possuía um tumor cerebral maligno e estava prestes a fazer a cirurgia. A cirurgia foi feita e o panorama era sombrio. Nós continuamos orando, esperançosos por um milagre, mas não foi o que aconteceu. Após alguns meses, o nosso amigo passou para a eternidade. Mas antes disso, eu o visitei. Quando entrei em seu quarto, fiquei chocado com a sua aparência. Fisicamente, ele estava deteriorando, mas havia um brilho em seus olhos. Enquanto conversávamos, perguntei se estava decepcionado pelo fato de Deus não tê-lo curado. Ah, meu Deus! Me curou, meu amigo respondeu. Deus me curou de maneiras que você jamais poderia imaginar. Não quero que se preocupe comigo. Deus está no controle. Tudo ficará bem. Eu não sabia o que dizer. Eu não conseguia entender até que meu amigo explicou. É assim que Deus está me curando. Ele está usando a minha vida para tocar outras vidas, outras pessoas com o seu amor. Enquanto eu viver, quero que Deus me use. Na verdade, o Senhor usou o meu amigo para iluminar centenas de pessoas que o visitaram nas suas últimas semanas de vida. Ele o curou de maneira mais profunda em seu espírito e, através dessa cura, mostrou a muitas pessoas o quanto ele se importa com todos nós, especialmente em meio à nossa dor e sofrimento. Deus sabe o que é sofrer? Talvez possamos culpar Deus pela nossa dor, e é completamente natural nos perguntarmos onde está quando sofremos. Queremos saber se Deus realmente se importa conosco. Sim, Deus se importa. E ele demonstrou isso quando enviou Jesus para assumir a forma humana e se tornar um de nós, submetido a todo sofrimento e humilhação. O que poderia acontecer com qualquer um de nós? Quando achamos que Deus não se importa ou se identifica conosco quando sofremos, não podemos esquecer de que Jesus sofreu em nosso nome, desde o início da sua vida na terra. Jesus sabia exatamente o que teria que fazer. Suportar o pecado cumulativo, as enfermidades, o mal, as doenças e a dor de toda a raça humana. Esse foi o fardo impressionante que Jesus carregou. Essa era a sua missão e ele sabia disso. Mateus 16, 21. Deixo vocês com a meditação deste áudio. Beijo, beijo e até amanhã, se o Senhor permitir. Voltamos amanhã. com a pergunta 2.